Salve, torcida americana! Eu sou o Salviano e vai começar o América História. Final de 1980, a Ping Pong criou cards dos atletas do futebol brasileiro. E o Coelhão também teve seus craques representados. Esses cards mediam 9 por 6,5 cm. Na frente, uma foto do jogador e atrás, uma pequena biografia e curiosidade sobre o craque. No pacotinho, junto com os cards, vinham chicletes do mesmo tamanho. Existia também um cartão controle, onde era contada a história do clube na frente e vinha com uma listagem de jogadores de cada clube atrás, com o número de cada card para controle do colecionador. Infelizmente, essa iniciativa ficou somente nesse período, e esses cards hoje em dia são raríssimos, e vendidos a preço de ouro no Mercado Livre, por exemplo. Eu coloquei no meu perfil do Twitter algumas imagens desses cards, me segue lá para ver. @stsalviano. É muito legal, viu? E em 1981, começou para a gente já em janeiro. Vamos jogar novamente a Série B, ou melhor, a Taça de Prata. Da mesma forma que no ano anterior, esse também tem aquele mecanismo de subir para a Série A no meio do campeonato. Para conseguir isso, temos que ser campeões de um grupo na segunda fase. A primeira fase são 48 times, dispostos em 6 grupos de 8 clubes, jogos só em ida dentro dos grupos, os dois melhores de cada grupo se classificam para a fase seguinte, a segunda fase. Nessa segunda fase, os 12 clubes que se classificaram são dispostos em grupos de 3 e os campeões vão para a Taça de Ouro. O América está no grupo E, na primeira fase, junto com o Americano, Volta Redonda e América do Rio, Comercial, São Bento e São Paulo, Vitória do Espírito Santo e Uberaba, nosso rival do Triângulo, que estava mordido por ter perdido a Taça Minas Gerais para a gente sem jogar. Nesse momento, aquela questão da taça estava sendo decidida no STJD da CBF. Eu vou falar disso daqui a pouco. Antes, temos a Taça de Prata para jogar. Começamos no dia 11 de janeiro, de cara contra o Xará Carioca, jogo no Mineirão. E começamos bem, vencemos por 1-0, gol de Macedo de pênalti. Na segunda rodada, fomos a Ribeirão Preto jogar contra o Comercial. Primeiro tempo muito equilibrado, terminou 1-1, mas no segundo tempo a pressão deles foi mais forte e perdemos por 3-1. Nosso gol foi feito pelo Wagner Oliveira. Terceira rodada, de novo em BH, agora no Indepa, nova vitória de 1-0, um gol de pênalti do Macedo de novo. América 1, vitória do Espírito Santo 0. Quarta rodada, agora em Campos, não saímos de um 0-0 contra o Americano. Perdemos pontos bobos, mas ainda estamos na briga. Nessa altura, São Bento tem 8 pontos, Uberaba tem 7 e a gente tem 6, junto com o Americano e a América do Rio. Mas aí, chegamos à sexta rodada. Jogo contra o Uberaba, lá no Uberabão. Como eu disse, eles estão mordidos e enfiam um sonoro 4-0 para cima da gente. Se não bastasse a goleada, a derrota tira qualquer chance da gente se classificar para a próxima fase. Nesse início dos anos 80, o Zebu conseguiu forçar uma rivalidade com o Coelhão, que foi bem incômoda para a gente. A briga na Taça Minas Gerais no ano anterior, essa derrota acachapante e consequência de desclassificação em 81. Em 82 teria outro embate no Tapetão, em 83 outra derrota, enfim. E no cenário nacional, a década de 80 foi mais auspiciosa para eles do que para a gente. Esse time deles de 81 era muito forte, talvez o melhor da sua história de 104 anos. eles conseguiram subir para a Taça de Ouro e fariam frente ao Flamengo do Zico em duas partidas naquele ano. A torcida colorada do Zebu ainda hoje se orgulha de ter feito 2-0 no Flamengo do Zico em pleno Maracanã, mesmo que depois tenha tomado a virada e perdido de 4-2. Mas voltando à Taça de Prata, a última rodada para a gente foi só a torcida poder xingar no Independência. Vencemos o Volta Redonda por 2-1 e com isso conseguimos o quarto lugar no grupo. Ou seja, acabou mais uma Série B pro Coelhão. Lembram? Só os dois melhores que se classificavam para a segunda fase. Estamos em fevereiro e por causa disso vamos ficar até abril sem jogos oficiais, só fazendo amistosos. E só vamos jogar quando o STJD decidir a questão da Taça Minas Gerais de 80. Em 1981, foi quando os videoclipes invadiram as TVs e tornaram-se essenciais para o sucesso das bandas. O rock de Brasília formava suas bases e o som de sintetizadores dominava as rádios do mundo. No cinema, Caçadores da Arca Perdida estreava e o mundo conhecia Indiana Jones. Em Miami, morria o cantor jamaicano Bob Marley. A Taça Minas Gerais de 80 foi uma das competições mais confusas que se tem notícia na história do futebol mineiro. Tanto que só foi concluída nesse primeiro semestre de 81. Como eu disse no episódio do mês passado, o regulamento previu que times com melhor campanha nas fases anteriores teriam vantagem na final. Mas o Uberaba pleiteava esse direito considerando que seu grupo na primeira fase tinha menos clubes, somente 6, enquanto o grupo do América tinha 7. O Uberaba também alegava que nas semifinais o critério tinha sido diferente. Vamos relembrar. Na primeira fase eram 3 grupos. Se classificavam os 3 primeiros colocados e o melhor segundo colocado no geral. O América ficou em primeiro no grupo A, o Uberaba em primeiro no grupo B e o Valério em primeiro no grupo C. O Uberlândia fez 16 pontos e ficou em segundo no grupo B. E o Guaxupé também fez 16 pontos e ficou em segundo no grupo A. Como teve esse empate, a FMF definiu que quem iria era o Uberlândia porque ele perdeu menos jogos. Então, teremos a semifinal. Mas quem enfrenta quem? E é aqui que está a divergência no que o Uberaba acredita e no que a FMF dispôs. O Uberaba entende que a disposição dos times é Uberaba em primeiro, América em segundo, Valério em terceiro e Uberlândia em quarto. Uberlândia em quarto porque ele é o melhor segundo, e os outros são classificados em primeiro. O Uberaba na frente do América por causa do lance dos grupos, que não tem a mesma quantidade de times. O Uberaba teria perdido menos do que o América. Dessa forma, o Uberaba enfrentaria o Uberlândia primeiro contra quarto e o América enfrentaria o Valério segundo contra terceiro. Só que a FMF entendia que a disposição era outra. Era América em primeiro, Uberaba em segundo, Uberlândia em terceiro e Valério em quarto. O critério era a pontuação, simples assim. O Uberlândia fez 16 pontos e o Valério fez 13. Mesmo se classificando como melhor segundo, o Uberlândia estava melhor posicionado que o Valério, que se classificou em primeiro no seu grupo. Então, o América enfrentava o Valério, primeiro contra quarto, e o Uberaba enfrentava o Uberlândia, segundo contra terceiro. Ou seja, deu na mesma. Apesar dos critérios diferentes, os jogos foram os mesmos, por isso que não deu briga na semifinal. Mas aí quando chegou a final, o Uberaba bateu o pé. Os dirigentes do Uberaba, liderados pelo presidente Pedro Walter Barbosa, se negaram a cumprir as determinações da federação e o time não entrou em campo nos dois jogos marcados para decisão. Como eu mostrei no episódio do mês passado, o Coelho, vencedor das duas partidas por WO, foi declarado campeão. Vocês até viram a nossa faixa de campeão, né? Em 23 de setembro, o TJ da Federação Mineira, em decisão unânime, por 8-0, confirma o título do América e penaliza o Uberaba, com suspensão de 10 dias no Campeonato Mineiro e multa superior a 700 mil cruzeiros. Mas o Uberaba foi rápido e dois dias depois conseguiu, no STJD da CBF, o efeito suspensivo dessa decisão. Já em 1981, a decisão final do STJD foi a favor do Uberaba. O América teria que devolver a taça e a Federação Mineira seria obrigada a marcar novas datas para a decisão. E ela só poderia acontecer após a eliminação do Uberaba na Taça de Ouro daquele ano. Assim, só em 21 de abril de 81, América e Uberaba entrariam em campo para começar a decisão no Mineirão, como o Uberaba queria. Apesar das duas equipes terem feito um acordo para atuar com suas equipes titulares em 81, a Federação Mineira determinou que as equipes só poderiam entrar em campo com os jogadores que tivessem condição de jogo em 1980, quando era para ter sido os jogos mesmo. Uberaba, apesar do desfalque de algumas de suas principais estrelas, levou vantagem, pois o América foi obrigado a jogar com alguns jogadores recém-saídos dos juvenis para completar a equipe. Então o primeiro jogo foi dia 21 de abril, como eu disse, marcado no Mineirão. O jogo começou com as equipes se estudando, o primeiro tempo ficou ali no 0-0. Já o segundo tempo começou frenético, com dois gols relâmpago do Uberaba. O América diminui com o Augusto e consegue um empate no final da partida, aos 47 do segundo tempo, com o gol do Wagner Oliveira. O segundo jogo foi no dia 25 de abril, lá em Uberaba. Após fazer 1-0 aos 21 minutos do segundo tempo, com um pênalti inexistente, segundo a crônica esportiva do próprio Uberaba, o Zebu novamente se acomodou e permitiu o empate do América, de novo com o gol do Wagner Oliveira, agora aos 42 minutos do segundo tempo. O Rui Trida, historiador do Zebu, diria sobre esse jogo que foi um justo prêmio para o time do América, que jogava melhor e com mais garra, não merecendo a derrota. Como foram dois empates, foi estabelecido um terceiro jogo, de novo de mando do Uberaba. Essa grande final foi no dia 28 de abril, lá em Uberaba, e mais uma vez o Uberaba saiu na frente, com o Serginho. Mais uma vez o América empatou, agora com o Ludo. Mas quando tudo levava a crer que o jogo teria prorrogação e talvez até pênaltis, o juiz, deixando correr o cronômetro, marcou falta para o Uberaba na altura da intermediária do América, lado direito do campo. O lateral Celso Roberto levantou a bola na área e começou um bate-rebate até que a bola sobrou para o Aldeir, que fuzilou o goleiro do América. 2-1, uma festa da torcida do Zebu. Mas como eu disse antes, a FMF tinha determinado que só jogassem atletas que estivessem inscritos nos clubes na época da decisão original. Tanto o América quanto o Uberaba entraram com jogadores irregulares. E essa segunda decisão também estava cogitada para ser cancelada. Estamos em junho, a FMF ainda não decidiu o que fazer. O América quer uma nova disputa em um campo neutro, sugere posse de calda. Mas quando a FMF finalmente decide que vai ter mais um jogo, o América já não tem mais um time com jogadores inscritos em 1980. Que possa jogar e acaba desistindo da briga. Finalmente o Zebu fica com a taça. Maurício Campos era o prefeito nomeado de BH neste ano. Francelino Pereira era o governador mineiro. A ditadura ainda não tinha terminado. E em 30 de abril, duas bombas explodem em um carro no pavilhão Rio Centro, no Rio de Janeiro, durante um show comemorativo do Dia do Trabalhador, matando o sargento Guilherme Pereira do Rosário e ferindo o capitão Wilson Dias Machado, ambos do Exército Brasileiro, no chamado Atentado do Rio Centro. Antes da FMF decidir sobre a Taça Minas Gerais, ainda em maio de 81, o Campeonato Mineiro vai começar. Será um campeonato disputado em duas fases. A primeira fase é todos contra todos, são 12 equipes, jogos de ida e volta. As 6 primeiras classificam para a segunda fase, da 7ª à 11ª, disputam uma Taça Minas Gerais, que o Democrata vai ser campeão. O último, o 12º, é rebaixado. E a segunda fase, aquelas 6 equipes que se classificaram, é um pontos corridos. Todos contra todos, quem pontuar mais vai ser o campeão. Então, vocês reparam que é um campeonato longo, né? Com muitas rodadas. Vai acabar durando o ano inteiro. Nós estamos em maio. E ela vai até novembro. O Coelho faz sua estreia contra o Uberlândia, jogando lá no Triângulo, em 31 de maio. Começamos tomando 2 gols no primeiro tempo. Reagimos, fazendo 2-1 ainda no primeiro tempo, empatamos no início do segundo, mas aos 44, tomamos o 3-2 e perdemos a primeira. Segunda rodada, a gente se recupera contra o Democrata de Governador Valadares no Mineirão, 3-1, sem muito susto, 2 gols do Matheus e 1 do Paulinho Kiss. Terceira rodada já é um clássico, jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, dia 14 de junho. Vai pra cima deles, Coelhão! campo, Macedo faz a jogada de linha de fundo e cruza. O goleiro Hélio toca de raspão, mas a bola sobra para Eudes soltar o foguete. Cruzeiro 1, América 0. Mas o Coelhão parte para cima, Paulinho lança Wagner na área. Luiz Antônio no sufoco faz pênalti. Matheus vai para a cobrança e só rola no cantinho esquerdo, 1-1. Um pouquinho depois, a virada do Mecão. Matheus cobra falta com violência. Luiz Antônio não segura e Wagner completa para o gol. América 2, Cruzeiro 1, placar final. Que maravilha ganhar um clássico. O podcast fica até mais alegre. Vamos à quarta rodada, América e Uberaba. A chance de nos vingarmos da derrota esdrúxula na Taça Minas Gerais. Jogo no dia 18 de junho, no Independência. Público grande para uma partida assim, quase 6 mil pagantes. Jogo difícil, 0-0 no primeiro tempo, mas aos 26 do segundo a gente consegue fazer 1-0 com o Lúcio. Que festa! Seguramos o resultado e o jogo termina assim, já são 3 rodadas seguidas com vitórias. Em seguida, ao invés de jogar a quinta rodada, vamos fazer outro clássico, agora contra o Atlético. Jogo antecipado da 7ª rodada. Por conta do Atlético participar da Libertadores aquele ano, os jogos dele no Mineiro foram sendo antecipados e por isso a tabela está toda bagunçada nesse momento. O jogo é no Mineirão, no dia 21 de junho, 26 mil pagantes, jogo tenso, obviamente, expulsões, briga, tudo que um clássico tem direito. Terminamos com um 0-0, que é até muito bom para as nossas pretensões. Como eu disse, a tabela para esse momento está toda bagunçada. Mas o Atlético lidera com 8 pontos, o América, Caldense e o Vila estão empatados em segundo com 7, o Cruzeiro vem em seguida com 6. O detalhe é que o Atlético tem 2 jogos a mais do que a maioria, 3 a mais que a Caldense. Então, chega a quinta rodada, o Coelhão vai para Itabira e o que parece ser um jogo fácil, se transforma numa batalha. Temos 2 jogadores expulsos, Osmar e Heraldo, e saímos de lá com uma derrota por 2-0. Ei, América, sai invicto de 2 clássicos e perde pro Valério em seguida, puta merda. 6ª rodada, outro jogo importante, América e Vila no Mineirão, dia 12 de julho. Aos 15 do primeiro tempo tomamos 1-0, mas Rubens, Wagner Oliveira e Giba conseguem empatar, virar e sacramentar nossa vitória. 3-1, fora o baile. A 7ª rodada, eu já falei, foi o clássico contra o Atlético, que jogamos antecipadamente. Depois disso, engatamos mais alguns jogos invictos. 4-0 na Caldense no Mineirão, 1-1 com o Tupi lá em Juiz de Fora, 4-1 no Guaxupé de novo no Mineirão e 0-0 com o Guarani em Divinópolis. Com isso, a tabela se ajusta e terminamos todos os jogos dessa primeira fase, desses jogos da ida, né? O América, o Cruzeiro e o Vila estão empatados em primeiro com 15 pontos. Caldense e o Atlético vêm em segundo com 14 pontos. Mas agora o campeonato vai dar uma pausa enquanto aguardamos o segundo turno começar. Vamos fazer uns amistosos bem interessantes. O Papa João Paulo II sofre um grave atentado na Praça São Pedro, atingido por 2 balas disparadas por um terrorista turco. Em outubro, Nelson Piquet foi campeão mundial da Fórmula 1 no GP de Las Vegas. Mesmo terminando em 5º lugar na prova, Nelson alcançou 50 pontos e ultrapassou o argentino Carlos Reutemann, que chegou no 8º lugar e manteve os 49 pontos. O Campeonato Mineiro estava paralisado porque o Atlético estava disputando a Libertadores. Aquela contra o Flamengo, com o José Roberto Reich. Ele chora até hoje. O Atlético queria ser campeão da Libertadores, mas não podia jogar o Rural com o time reserva. Faz sentido, né? Ô FMF, segura o Mineiro aí pra mim que eu já volto. Bom, então a gente vai jogar uns amistosos enquanto isso. O primeiro vai ser contra o Cruzeiro. É a estreia do técnico novo deles. O famoso Didi. Didi da Folha Seca, o príncipe etíope, bicampeão com a seleção em 58 e 62. E o amistoso é no Mineirão, no dia 18 de agosto. O América entra em campo com Hélio no gol, Cacau, João Batista, Heraldo e Vanner. Lúcio, Ludo, depois entra Cláudio Barbosa e Matheus, depois entra Aquiles. Augusto, depois entra Vaguinho, Wagner Oliveira, depois entra Júlio César e Paulinho Kiss. Nosso técnico era o Luciano Vieira. Começa o jogo para 13 mil pagantes. O América rola a bola e vai ao ataque pela esquerda. O lateral deles rouba a bola e recua para o goleiro num lance meio bizarro. O Wagner Oliveira disputa a bola com o goleiro e ela acaba sobrando para o Paulinho Kiss abrir o placar. 1-0 aos 28 segundos de jogo. Que maravilha, hein? Aos 22 minutos, é a vez do Wagner Oliveira ser lançado de novo pela esquerda. Na velocidade, ele já dribla o goleiro e faz um golaço, 2-0. O América está infernal. Aos 28, tem uma falta para a gente bater do lado esquerdo da área. A zaga cruzeirense acho que nem entrou em campo. O Wagner Oliveira sozinho disputa com o goleiro e faz mais um. 3-0. Assim acaba o primeiro tempo. Um show americano. Começa o segundo tempo no mesmo ritmo. Os 10 minutos, agora pela direita, cruzamento na área para o Paulinho Kiss cabecear, fazer o segundo dele. 4-0 e já virou goleada. Depois disso, o jogo obviamente esfria um pouco. Mas antes de acabar, ainda dá tempo de mais um. Aos 43 minutos, jogado pela esquerda, a bola acaba sobrando na área para o zagueiro Heraldo fazer o dele. 5-0. Pode passar a regra, seu juiz. Não interessa ser amistoso, cara. Golear rival é para comemorar. Vou colocar um vídeo com esses gols lá no Twitter. Me segue lá para assistir. @stsalviano. Depois desse jogo, disputamos outros amistosos, mas sem tanta importância. E o Mineiro volta para o retorno no dia 5 de setembro. Nosso primeiro jogo é nesse dia 5 mesmo, contra o Uberlândia no Mineirão. Começamos perdendo, mas Paulinho Kiss e Wagner Oliveira fazem 2 gols cada um e viram o jogo e ganhamos por 4-1. Em seguida, vamos ao Mamudão para vencer o Democrata por 2-1. Então, vamos ao terceiro jogo contra o Cruzeiro no ano. Clássico no Mineirão, no dia 20 de setembro. Jogo para 30 mil pagantes. E o Coelhão, numa jogada de pura categoria, sai na frente aos 26 do primeiro tempo. Gol do Wagner Oliveira, que já vai se destacando na artilharia do Coelhão, hein? Mas no segundo tempo, num escanteio, eles empatam e o jogo acaba em 1-1 mesmo. Mas depois desse jogo, o time americano parece que se desfaz. Ainda vamos ganhar algumas partidas, mas a competitividade parece que se esvaiu, vejam só. A 4ª rodada do retorno, vamos ao Uberabão e perdemos de 3-0 para o Zebu. Em seguida, vencemos o Valério por 2-1 no Mineirão, empatamos com a Caldense em 0-0 no Ronaldão e perdemos para o Atlético 3-1 no Mineirão. O Atlético tinha priorizado a Libertadores. Depois que eles foram eliminados, voltou com força total para o Mineiro e estava fazendo um campeonato de recuperação nesse momento. Nessa altura, o Cruzeiro já liderava com 26 pontos, o América, Caldense e Vila estavam em segundo, mas com 23 pontos, ou seja, o Cruzeiro já abriu uma certa vantagem, e o Atlético vinha atrás com 22 pontos. 8ª rodada, conseguimos perder para o Vila no Mineirão, 2-1 para ele. Depois empatamos com o Tupi, 0-0, vencemos o Guaxupé por 2-1 e terminamos essa fase perdendo melancolicamente para o Guarani de Divinópolis por 1-0. Eu poderia até dizer que tudo bem, afinal essa quantidade de jogos é só para definir esses 6 times que passam para a fase seguinte, onde tudo vai zerar de novo. Terminamos então essa primeira fase em 3º. O Cruzeiro isolado em 1º com 33 pontos, o Atlético em 2º com 28 pontos, o Coelhão em 3º com o mesmo número de pontos do Uberaba em 4º, 26 pontos. Em 5º ficou o Vila com 25 e em 6º a Caldense também com 25. E a fase que importa é essa agora. E essa fase, vou relembrar, são os 6 que se classificaram, todos contra todos, e de volta, quem fizer mais ponto é o campeão. Só que o fato de a gente ter caído de produção é preocupante. E já começamos essa fase com 2 clássicos, primeiro o Cruzeiro e depois o Atlético. E perdemos os 2. 2-0 para o Cruzeiro, que tinha acabado de voltar com o Joãozinho, que estava fora por lesão, e depois 1-0 para o Atlético. Nossa briga esse ano era com o Uberaba, né? Então, pelo menos, vencemos o Zebu de novo no Uberabão na 3ª rodada. 1-0, com mais um gol do Wagner Oliveira. Em seguida, empatamos com a Caldense 1-1, vencemos o Vila por 2-0 no Mineirão. Finalizados os jogos de ida, Atlético e Cruzeiro estão com 9 pontos, Coelhão está em 3º com 5. Vamos aos jogos da volta e nosso último respiro, eu diria, nesse campeonato. É de novo o clássico contra o Cruzeiro, dessa vez em 15 de novembro no Mineirão, para mais de 30 mil pagantes. Eles abrem o placar aos 21 do primeiro tempo, num bate-rebate dentro da nossa área. Mas é no segundo tempo que o time americano mostra a sua força. Aos 6 minutos, Matheus bate uma falta sensacional e empata o jogo. Aos 22, Giba faz uma jogada individual pela esquerda e cruza na área para a cabeçada do Wagner Oliveira, nosso artilheiro. Virada americana, 2-1. A América não para e continua jogando para frente, tanto que Heraldo, nosso zagueiro, está na esquerda, no campo deles, passa por Nelinho e toca para Giba. Giba toca para Wagner Oliveira, que faz o pivô, deixa a bola colocada para o Aquiles, que ajeita e chuta de fora da área. 3-1 aos 28 do segundo tempo. Mas aí o Cruzeiro acorda. Aos 39 eles diminuem com Carlinhos e continuam pressionando. Aos 44 o Abel consegue cabecear dentro da área e o Hélio não resiste. 3-3 e o jogo acabou. Apesar da frustração de perder pontos assim no apagar das luzes, fica uma lição de que esse time poderia ter brigado mais nesse campeonato. Depois desse empate com o Cruzeiro, perdemos para o Uberá por 2-1 e para o Atlético por 1-0, ambos no Mineirão. Depois vencemos o Vila e a Caldense, mas já não conseguimos chegar. O Atlético acaba sendo campeão com uma rodada de antecedência. O Coelhão fica em terceiro, na frente do Uberaba, que ficou em quarto. Mesmo número de pontos, mas a gente vence o Zebu no saldo de gol. O ano então acaba com essa sensação de que tínhamos um time razoável. Se não para fazer frente ao Atlético, que era mesmo muito mais forte, pelo menos ao Cruzeiro, pô. Foram 5 embates contra os azuis no ano. 4 pelo Mineiro e 1 amistoso. No Mineiro, uma vitória para cada lado e 2 empates. E o amistoso foi aquela farra do 5-0. O problema tinha sido uma instabilidade ao longo do ano. Mesmo ficando em terceiro no Mineiro, tivemos o Wagner Oliveira como artilheiro do campeonato. Sim, eu lembro que eu fui artilheiro do Campeonato Mineiro em 81. Tinha o Edmar no Cruzeiro, Casagrande na Caldense, Reinaldo no Atlético, Dirceu Blisquete no Vila, Donizete Cabeça no Uberaba. Eu estava disputando artilharia praticamente com o Edmar. Pau a pau. Sim, o Wagner não foi o artilheiro do América. O Wagner foi o artilheiro do campeonato. Ele fez 16 gols nesse ano. O Edmar do Cruzeiro, que foi o segundo, fez 13. O Éder Aleixo, do Atlético, fez 11. Mas talvez a explicação para a queda de rendimento do time, a tal instabilidade, seja a situação financeira do América naqueles tempos. O próprio Wagner Oliveira conta que continuou jogando o América, mesmo sem contrato, e queria ser artilheiro. E no fim do ano, não tivemos outra saída a não ser vendê-lo para conseguir pagar as contas. Palavras do Rúdio Costa Val, que se não tivesse o dinheiro naquele ano, a tendência era o América até fechar as portas. Porque naquela época tinha Cruzeiro, Atlético, Botafogo, América do Rio, Corinthians, Grêmio e Fluminense me querendo. E o Bangu. Por exemplo, o Botafogo dava Zizo, Marcelo e mais um dinheiro no meu passo. Como o América precisava do dinheiro para se manter e pagar as dívidas todas, optou pelo dinheiro à vista. Inclusive, quando eu fui artilheiro e sem contrato, eu fui até para a minha cidade, em Inhapim. Eu estava lá. Aí, daí a pouco, o telefone toca, minha mãe me fala: ô Wagner, tem um tal de Castor de Andrade aqui te ligando, querendo falar com você. Aí eu falei com minha mãe: ô mãe, eu não vou atender esse cara não, ele tá aqui me levar pro Bangu, não quero ir não. Aí quando foi à tarde, ele ligou de novo: ó, se esse menino me atender, eu vou fretar um helicóptero aqui e vou pousar nessa cidade aí para trazer esse menino. Aí, quando foi à noite, eu fui atender. Ele conversou comigo, aí o pessoal do América também ficou insistindo para eu vir em Belo Horizonte para conversar comigo. Eu vim em Belo Horizonte, chegou em Belo Horizonte, aí o que que houve? Aí o Castor veio aqui, me comprou com dinheiro à vista e foi a salvação do América. O Wagner então joga no Bangu em 82 e com isso o América se estrutura, paga suas dívidas e continua sua jornada nessa década de 80 que foi tão difícil para a gente, né? Mas uma deliberação do CND iria autorizar a colocação de patrocínio nas camisas de futebol no Brasil pela primeira vez. Uma novidade que faria os dirigentes americanos sonharem com tempos melhores. Mas isso é história para outro episódio.